som, qualidade ambiental. Identificação, Rádio Cancela, ZYL 219, emissora AM, frequência de 710 kHz, Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Escritórios, estúdios e redação, Avenida 13658, sexto andar, edifício Ituiutaba. Transmissores e sistema irradiante, no Alto do Carmo, Jardim Moarama, a 2.700 metros do setor oeste da cidade. Uma emissora do sistema Cancela de Comunicação. 17 horas e 16 minutos. Mais uma vez.